Tienes otra zona. Tem questão de identificação, confirme sua procedência e destino. Entre, confirme sua estimada para a vitória da conquista. Tanto 35 no 7, pronto, cópia. 35 no 7, autorizado para Brasília, nível 380, via Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída Árvore, após Elefa, transponder 5152, controle 1208. Autorizado Brasília, nível 380, por Zulu 17, após 10, curva direita, saída Árvore, Elefa, transponder 5152, controle 1208. Tanto 35 no 7, procedimento correto, repartiu um para puxa sonar. Visual para a pista 17, o esquerdo. Total 9910 nessa proa, pode interceptar o localizador? Romeu Mike Charlie Yankee, proscópio. Papa Romeu Mike Charlie Yankee, autorizado para Anápolis, nível de voo 085, decola da 17, primeira curva direita. Restrita a 1000 pés, corredor Axé, transponder 5135, controle 120, sinal 8. Termo a bordo, ultrapassar abaixo da aeronave com base pela direita para a pista 17, total 9990. 9990. A gente vai atingir e mantenha 3000. O esquerdo tem condição de aumentar essa razão de descida até atingir 2000, irá passar abaixo do aeronave, mais 727, que está prosseguindo para a pista 190. Correto! São aguardando a liberação do gate no zero. Mike Charlie Yankee, confirme com seus avós, autonomia. Desce e mantenha 2000. Vamos. Reporte atingido. Após 3 minutos nesta proa, vou direto na proa 90 para a base que está 1-7. Atingindo 3000 total 9910. Gol 1897, pronto, cópia. Manda Gol 1897. Gol 1897, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1897. Gol 1897, autorizado para Confins, nível 360, via Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, após bridge, intercepta Zulu 16. Transponder 5161 no controle 120, sinal 8. Controle Salvador, Oxalé 62, 1-1. Oxalé 62, 1-1, contato radar, saída da El, sube mantendo, já ativou 360. 360, saída da El, Oxalé 62, 1-1, pode voar direto, Leda? Oi, da El, Oxalé 62, 1-1. Direto da El, 62, 1-1. Tanto posição Bridge, onde já intercepta a rota Pesuelo no meia, já coordenado com o centro Recife. Esse Tael, Tael desde a direto Cristo, para interceptar o Pesuelo no meia, voo no 8 a 0. Ciente, correto, cotejamento, portão é o 03, reporte quando pronto. Reporte tá pronto, no 8, mas... Vamos para radar, voo 9030, cidade para lá na posição 8. Utan 3859, via Juliette, posição 10, está livre o ingresso. O Gol 9030, número 3 para cópias, com a Lima, confere informação em curso, 08 ao portão, 350 Recife, é número 3 para cópia. 21895. Estimativo, hoje mudou, é 95, tem um bom pouso. Gol no 804, bom dia, condições de alinhar e decolar sem parada? Agilizando manobras, autorizado alinhar e decolar sem parada, o vento 050 graus com 04 nós, gol no 804. Total 99 no zero, bom dia, número 1 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, informa o Boeing da Gol, presta a iniciar a rolagem da pista 1 no zero. Aguarda informação de pista livre, total 99, 1 no zero. Embaixo, travado. 109, o pushback acionamento. Tan 3597-04, portão autorizado, reporte táxi. Tá visual já com o terreno? Agora vamos lá. Ciente, aguarda a pista livre, 9910. Então, eu curva a direita para o 135, 140, 140, reporte visual com cabeceira 107. A pista está à sua direita na posição, em posição quase de 3 horas, de 2 para 3 horas. Dame Torre 1895, tem bom pouso, uísque e actando. Decola aos 39, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, boa semana com 804. 1251, alterna 13325. Salvador, bom dia com 804. Aproximação, pista 17, aguarda autorização de pouso. A segunda aproximação, 17, vai aguardar autorização de pouso, questão. Felipe 5514, correto, reporte pronto para acionar. Vamos parar. Tango Whisky, Yankee Tango, check 3. 37 travado, extensão. Whisky, Yankee Tango, autorizado pouso, pista 17, o vento 040 graus com 02 nós. Autorizado pouso, extensão, mudou. Gol no 7, no 5, pronto, cópia. Cópia, na 7, no 5, tá bom. Gol no 7 no 5, autorizado para Brasília, nível 360, via Fuzulu 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Árvore, Elefa, transponder 5155, controle 120, 8. Saída Arbor, fazer LF, vou transponder 5155, controle 120.8. Estado Brasil, 5.3.0, aerovia Pernambuco, 1.7. Repórter, né, curva direita, saída Arbor, central LF, responde do controle com 208. No 7, no 5, compreende apenas o nível. 3.6.0. Gol no 7 no 5, cruzamento correto, rebote bom para posicionar. Reportando o gol no 7 no 5. Total 9.9.1.0, livrou, está na sua inscrição. Total 9.9.1.0, autorizado o táxi pela Alfa Kilo para o pátio 3, no pátio 3 atende os sinalizadores. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, total 9.9.1.0. 607, PLB 185, Fernando Galeão, 3 horas e 35. Fernando 13325. Táxi, 185, alterna Galeão, 3 horas e 55. Frequência livre no corte, bom dia, Whisky Rectangle. Toy 1118, decimal 95. Pátio Índia, ponto PS 895, 607. Para o táxi do TAN 3507, PLB 1148, 4 horas e 10, alterna Confins. Via Índia no ponto de espera, chama 208.95, 1017 no altímetro, TAN 3597, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 208.95, obrigado, bom trabalho. Valor gol, 9030. 9030, mais 30 segundos para cópia, por gentileza. Estou pronto já para pushback, então, né? Pronto, cópia. Afirmo. Voo 9030, autorizado Recife, nível de voo 350, via Up, Whisky 58. Decolado 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, 5160, transponde o controle, opera em 120, decimal 8. Voo 9030. Recife 350, então Whisky 58, curva esquerda, Puca, Caju, transponde 5160. E a frequência do controle? Frequência do controle. 120, decimal 8, 9030. 208, copiado. 08, portão pronto? Pronto. Autorizado é para táxi. Para táxi. Bom dia, linha e mantém cabeceirão no zero. É. Mantém cabeceirão no zero, 0. Papa Tango, Kilo, Papa Vito, decola aos 4.5, autorizado curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1.0.2.8, via linha do litoral norte. Via do litoral norte, beleza. Passar 40, voo 804. Sim, aguarde para a transferência, voo no 804. Sou Paulo no Vender Oscar Romeu, sente a informação em curso. Kilo Papa Vito, prossegue corredor forte, 1 no mil pés e chama o controle 120, decimal 8. Tem um bom voo. Muito graças, Zeta. Corredor Axé, decolador no 7, primeira curva direita, transponder 0263, controle 120, decimal 8. Ou 1804, chamei, centro Recife 1251, alterna 133.25. 3251-3325, 804. Kilo Papa Vitor, confirme para o controle. Mantendo o teu pés, quando possível, voar para o 317, 317. Excelente, Kilo Papa Vitor, mantém controle de visuais no corredor forte. Pode voar na Pro 317, mantendo o meu pés. Recortada. Solo, voo 9030 para tarde, 171 na Bosa, alterna Salvador, 3 horas e... Autorizado, quilo passado. Afirmativo, mantendo meu pés, aguardando para autorização de subida. Isso. Quilo Papavito, autorizado de subida, nível de voo 085. Subindo livre, 085, muito grato, isso. Decolagem da 1-0, vento 020 graus com 03 nós. Táxi Zepat 1, Índia no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Zepat 1, Índia ponto de espera 7395, bom 975. Solo 1897 para posicionamento, posição 3. 97 aguarde para push. Aguarde. Mike Charlie Yang, prossiga. Autorizado acionamento, chama pronto para táxi, Mike Charlie Yang. Tan 3517, decola aos 49, controle 1208 agora, tem um bom voo. 08, obrigado, a 3517. Chame o solo agora na frequência 1219. Alô, 897. 1897, autorizado, puxa e repete para táxi. Autorizado, vai passar táxi 897. Primeiro, acho que arrumei o cotejo, por favor. Voo no 607, autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 02 nós. Primeiro decolagem, 607. Dois meia três, transponder, November, acho que arrumei. Gol 9030, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Estimativo 02, a bola te matou, 6895, aproximadamente, táxi, bom voo. Papavito, negativo, cruza 3 mil pés. É, 3.300 agora, cruza o quê? 3.100? Afirmativo, pelo Papavito. Integrado. 1-8, tem um bom voo. 208, voo 607. Controle 607, decolou da El. Gol 1607, contato radar, saída da El, sub e mantém nível de voo 360. 360 na Dael, 607. Gol 9030, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Luciano, gol 9030. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu, Terrex, oi. Meu Serra que foi e aguarde para a transferência. Gol 9030, decola 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, gol 9030. Controle Salvador, gol 9030, bom dia para os 9500 pés. Gol 9030, contato radar, saída Puca, submantendo nível de voo 350. 350 na Puca, gol 9030. Afirmativo então, sai 500 ou 1000? Pronto, cópia? Litoral. Juliette Romeu, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo Calabar, 1000 pés, corrigindo, 500 pés de altitude, decola da 17, primeira curva direita, litoral sul, sai litoral sul, 500 pés, controle a operação 120.8, a torre 108.95, Marcos Juliette Romeu, transponda 0115. Porta para ingresso, pistão no 7. Chama a torre agora, 1895 para acionamento táxi, o Marcos Juliette Romeu. Voo no 897 para o táxi. Trip 55 no 4 para 3, autorizado, é por táxi. 4. Táxi 182 no POB, 2:59, autorizando Campinas. O 897 via Índia no ponto de espera chama 2895, o altímetro agora 1018, o 897. Esse é o gol 897. Salve Salvador, Rádio Sacargo 6570. Rádio Sacargo 6570, precisa. Bom dia, autorização 3905. Absa 6570, autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5173, controle 120, decimal 8. Absa 6570, autorizado Recife, 390, Peruísque 58, decola curva esquerda, Puca, Caju, 5173, transponder 1208.2. Absolutamente, se você fizer, correto, repartimento para puxa sana. Reportaremos já. Oi, bom dia, eu vou no 897, aproximando o nosso carabão. Gol no 897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, com vento variável com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 0 no 897. Salvador, bom dia. tráfego que chamou a torre, passe agora a frequência do solo, 121 decimal 9 para cópia. Romeu Mike Charlie Yankee autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Segundo corte, prossiga. November Oscar Romeo pronto para o táxi. Para o táxi com 52 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Mateus. 55 no 4, autorizado, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Ok, via Índia Alfa no ponto de espera, 118, 95, no 0 no 8, 5 no 4. Salvador, bom dia, superal 9970, informação mínima, 3130. Juliette Romeu, autorizado táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. 9970, informação com o Céu Lima, aguarde cópia. Estão no ato da carro, 9970, para o Beca Paraná. 6570, autorizado push e acionar, reporte para táxi. Alterna 1-3-3-2-5. 2-5, 1-3-3-2-5, gol 6-0-7, valeu. Tem manter cabeceira no 7, Mike Juliette Romeu. Gol no 8-9-7, decola ao 5-9. Poderia confirmar a razão de subida empregada na decolagem? Torre Salvador, 355 no 4, ponto de terra, tá 1 ou 0? Mantenha a trip. Gol no 897, decola 59, poderia confirmar a razão de subida empregada na decolagem? Vai empregar em torno de 2 mil pés por minuto, gol 897. Ciente, muito grato, 1208 agora, tem um bom voo. 208, obrigado, boa. Mike Charlie Yankee decola aos 1000, prossegue corredor axé 1 no mil pés e chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 97. Gol 1897, contato radar, saída da EL, sub mantém a nível de voo 360. 360 da EL, gol 897. 07 nós. Trip 55 no 4, alinhar e mantém cabeceiro no 0. É, manter no 0, 5 no 4. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 2845, 2545, 9030. Senta no visual do caravan. Sobre o farol de Itapuã, Romeu, grato. Trip 55 no 4. Autorizada a decolagem, pistão no 0. Vento 060 graus com 8 nós. 25 no 4, descanso. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mantém condições litorais visuais no litoral sul. Vai manter 500 pés na linha do litoral sul, escuta permanente do controle Romeu.